qualquer coisa. No meio da noite, um amor, hora marcada. Alugue um na estrada. Uma estrela decadente. Um tropeço no espaço. Guarde esse abraço no coração do blues. No coração do blues. Mais uma história pra contar. Um outro amor na longa estrada. Blues Motel, Blues Motel. É sempre certo encontrar. Marcas de batom. Emoção de uns no coração do blues. No coração do blues. Yeah, yeah, yeah, yeah. Coração do blues.